sem coroa, sem castelo e sem rainha, afinal, rei sou eu. O meu reinado é pequeno e é restrito, tomando no meu distrito, porque o rei de lá morreu, que rei sou eu. Mais um pra quem estava. No gramofone carnavalesco desta sexta-feira, Quatro Ases e um Coringa, de Haroldo Lobo e Carvalhinho Moita. Francisco Alves cantou de Erivelto Martins e Valdemar Ressurreição, Que Rei Sou Eu. E Nuno Rolan, de João de Barro, Pirata. Até já. Gramofone. Linda Batista. Perto a madrugada, como um hino de alvorada, teus gorjeios eu ouvi. Tu cantavas, eu sorria, pensei, ria, ver um dia a esperança que perdi. Deixaste naquele galho uma gota de orvalho, como o pranto que chorei. Depois que partiste a medo entre as sombras do arvoredo, só a saudade encontrei. até de madrugada. Canta-se o fado, bebendo a champanhada. Segunda-feira só abre por existência. Quando vai ser campeão, seu José vai à falência. Batista cantou de Wilson Batista e Augusto Garcês no Boteco do José. E Castro Barbosa de Fernando Barbosa, Eu Te Ouvi, Bem Te Vi. Falta um minuto para as 9 da noite. A gente vai tocar mais 2 músicas. Vamos ouvir então Léo, ou melhor dizendo, Del e Heleninha Costa. Vibra mais forte que um pandeiro. É ele que resolve o meu problema. Trazendo Isabel, trazendo Marina, trazendo Iracema. Lá vem o Ipanema, o bonde que nunca viaja vazio. Lá vem o Ipanema, trazendo as mais lindas cabrochas do rio. Quando ele entra triunfal no tabuleiro, seu coração vibra mais forte que um pandeiro. É ele que resolve o meu problema, trazendo Isabel, trazendo Maria, trazendo Iracema. Correr. Se a rádio patrulha chegasse aqui agora, seria... de correr. Agora eu quero ver quem é malandro, não pode correr. Resistência e coragem não lhe ofereço. Quando ela chega, impondo respeito, não oferece preço. Chegasse aqui agora, seria uma grande vitória. Ninguém poderia correr. Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória. Ninguém poderia correr. Agora eu quero ver quem é malandro, não pode correr. Agora eu quero ver. Heleninha Costa cantou de Marcelino Ramos, J. Dias, Silas Oliveira e Luizinho, Rádio Patrulha e Del, de Roberto Roberto e Arlindo Marques Júnior, Lá Vem o Ipanema. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas sexta-feira tem mais carnaval aqui no Gramofone. No programa de hoje, seleção musical Márcio Barker, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. A gente vai para o intervalo comercial, já já, as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. Até já. A Cultura M apresentou Gramofone. Lula gerou 6 milhões de novos empregos, aumentou o poder de compra do salário dos brasileiros, fez 7 milhões de pessoas subirem para a classe média. O presidente que mudou o presente vai garantir um futuro melhor para o Brasil. Lula 13. Cunha Lima, 27, candidato ao governo de São Paulo pelo PSDC. Sou um brasileiro de São Paulo, como milhões que aqui foram acolhidos. Juntos, construímos esse grande estado. Vivemos o momento da sua reconstrução. Eu serei a sua voz.